se tu estás perdido, se nada faz sentido, se tu estás carente e o teu coração sente solidão, se estás sozinho e não tens carinho, sem teu viver não tens prazer, ouça minha voz. Eu te conheço por fora e por dentro, eu não te deixo nenhum só momento. Os teus anseios e os teus desejos conheço sim, e digo assim: vinde a mim. Vem que eu te amo com amor eterno, vem que eu te espero de braços abertos. Os teus pecados eu todos perdoo, sou teu Senhor, teu Salvador, o teu amigo Jesus. Estás perdido, se nada faz sentido, se tu estás carente e o teu coração sente solidão, se estás sozinho e não tens carinho, sem teu viver não tens prazer, ouça minha voz. Eu te conheço por fora e por dentro, eu não te deixo nenhum só momento. Os teus anseios e os teus desejos conheço sim, e digo assim: vinde a mim. Vem que eu te amo com amor eterno, vem que eu te espero de braços abertos. Os teus pecados eu todos perdoo, sou teu Senhor, teu Salvador, o teu Jesus.